cima todo mundo. Show. Eu forró pras Colômbia. Forró Boys. Agora no volume 6. É isso aí, Roger. Bora, meu parceiro. Vamos embora. E vem curtir meu reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. Vem, vem curtir meu reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. Gata sarada, se você me mata, tô livre na pista, tô solto na bala. Noite vai ser longa, copa no papai. Seu jeito me fascina, gata, você é demais. E vem curtir meu reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. E vem curtir meu reggaeton, curtir meu reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. Gata sarada, vai descendo até o chão. Gata sarada, se entregar no batidão. Que pegada bruta, gata, que você tem. Me beija, me abraça e me chama de seu bem. E vem curtir meu reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. Vem, vem curtir meu reggaeton, reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. É o reggaeton do Forró Boys. Eita lapada. É muito doido esse forró, viu? Te juro, pai. E vem curtir meu reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. E vem curtir meu reggaeton, vem curtir meu reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. Gata sarada, vai descendo até o chão. Gata sarada, se entregar no batidão. Que pegada bruta, gata, que você tem. Me beija, me abraça e me chama de seu bem. Mas como que vai? E vem curtir meu reggaeton, yeah, yeah, nessa lapada de som que estremece o paredão. Eu vou te dar muita pressão. E vem curtir meu reggaeton, meu reggaeton nessa lapada de som que estremece o paredão. Eita. Eu vou te dar muita pressão. Meu reggaeton, não confunda não. É Forró Boys, é Forró Boys. Agora no volume 6. Uma nova história, meu brother. Simbora, Ronivon!